aciona 5015. Intercept, voe na proa 2170. Voe na proa 170, o limite desta proa é o nível 200. Após cruzar o 200, voa BID. Conforme a rota, 5015 no transponder, controle 19. Ok, confirmando, a subida é a Dael, Leda, após direto Bidev, a rota é Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, após conforme a rota do plano de voo, e o transponder é 5015. Da 10, curva direita da El, Leda, direto de 10, 95, 0, 1, 5. Correto, portão 03 do bate 1, chama pronto, gol no 605. Câmara. Gol no 897, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre. 1118.6, o ajuste 10, 16. Fique atento ao Airbus da TAM, finalizando o reboque no portão 612. T517, cópia. Prossiga, canal escuta, 517. Autorizado Brasília, nível 380, via UP Zulu 17. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Subida gole, transição off-fito. Frequência do controle 119.35, aciona 5023. Está autorizado Brasília, 380, via UP Zulu 17, decola da 10, com curva direita, saída gole, off-fito. Controle 119.35, transponder 5026, altura 3597. Tá 3597, correto, portão 07, chama pronto. Chama pronto, 3597. Fita na proa 170, o limite desta proa é o nível 200, após cruzar o 200, foi Bidev. 170 até o 200, depois direto Bidev, ciência, gol 1804. Controle comandante, J18. Prossiga. Possibilidade de coordenação com os tempos de... para o nível 1-4-0, J-18. Autorizado 1-4-0 da presente, Joker 28 na proa de Porto Seguro. J-20, 1-4-0 na proa de Porto Seguro. No 7 no 5, livre decolagem pista no 0, vento 1 no 5, 0 graus com 11 nós. Livre decolagem no 0, no 7 no 5, da Gol. Gol no 8, 0, 4, após cruzar uma centena, foi Bidev. Uma centena está agora, direto de 10, 100. Estacionamento 1605 no 3. Autorizado, chama táxi, segundo 605. Golo 715 ao 54, decola, 19935 é o controle, bom voo. 19935, bom dia, bom final de semana, 1795, decola. Igualmente. Motor de Salvador, muito bom dia, Golo 715, pressiona agora na sua escuta. No 715, conforme autorizado, vigilância. Na sua escuta, no 715. Cruza 1900 na proa de Pider, o gol 1804. Positivo. Firmantan 3859 após Pelô, desce para 2000 com 1017, informando estabilizado no LS. Ok, após Pelô 2000 e informa estável. Firmantan 3517 para puxa estacionamento, posição 7. Rotan 3517, aguarda para iniciar o push. Está livre acionamento na posição, aguardando para o pushback, ter aeronave já realizando push retaguarda. 7, está livre acionamento, está aguardando para o push na sua escuta, 3517. 5. Recife, 1-3-3-2-5-1-6-0-7, obrigado, bom dia. Taxi voo 1-6-0-5, alterna Campinas, 3-3-4-7-8, aborto. Chama a torre 1-1-8, decimal 6, com ajuste 1-0-7, tem um bom voo, 1-6-0-5. De alfa na 1-0-4-8-2-0-1-7-9-0-0. Passo para o táxi de OB 38, 4 horas, eu estou bem alterando a sua posição. O voo nome 05 confirmando a torre 18-6, ok? 18-6, gol no 897, conforme autorizado, vigilante. Se decimal 6, o ajuste no 017, bom voo. Olhete alfa, ponto de espera do 0, toma na torre 1-0-7. 3517, após a passagem do ATR da TRIP, está autorizado o pushback, portão 07, chama pronto para o táxi. Após a passagem do ATR na retaguarda, está autorizado o posicionamento 857. Informando estabilizado, Romeu Quebec Lima. Após pelo 2000, descendo para informar estabilizado, Romeu Quebec Lima. Então 3859, autorizado 2000, informa estabilizado. Tá descendo no perfil, vai informar estável. 1605, na espera da 10, pronto. Uno 605, além decola, pista 0, vento 170 graus, cono 4 nós. Decola da 10. Submantenha o nível 340 restrito. 340, 897. Solo Rio 5973. Rio 5973, Recife, nível 3, 10, só um minuto pra cópia. Escuta um 234. Fiz algum campo? Irmão. Irmão. Torre 186-38-59. 186. Gol no 715, chame Recife agora no 3325. Recife 3325, bom dia, bom final de semana. Boa. Joker 28, controle. 28 na escuta. 55 milhas para oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível 140, chame Ilhéus agora, 120, decimal 1. Chame Ilhéus, 120, decimal 1, mantendo 140. Mantendo 140. Salvador, bom dia. Tá 3153, informação hotel, autorização Galeão 360. O TAN 3153 tem o 380 já aprovado, só o tipo 36? Não, copia o 38. Sim, só um minutinho pra cópia, o TAN 3153. Aguardando. Solo R1234. Solo R1973. Escuta, não tô conseguindo te escutar, 1234. Afirmativo, passe agora 1234, tá saindo na frequência do solo aqui, 129. Escuta, Voi comprou 140, informe estabilizado no localizador e visual com campo. 140, vai apontar estabilizado e visual, Quebec Lima. Até Bidev, após Upper November 857, até Porto Seguro, Upper Zulu 16, decolagem pista 10, após curva à direita. A subida é a Dael, Leda, após Leda, direto Bidev. A frequência do controle 119.35, aciona 5027. Autorizado Galeão, no nível 380 até Bidev, após Bidev, Upper November 857 até Porto Seguro. Após Porto Seguro, Upper Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva à direita no perfil da El, transição Leda. Após Leda, voa Bidev, 119.35 é o controle e o 5027 é o nosso transponder. Correto, portão 09, chama pronto, na 3153. Chamaremos. Paulo, é o Tanta 517 para o SAT 96 a bordo, 4:10, alterna com 15. Autorizado táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118 decimal 6, o ajuste no 07, o TAN 3507, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, chama a torre, 186, com ajuste 1017, boa. E o 5973, copia? Sei lá, Jamete, não é 5-4, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, sim. Três 859 no solo aos 04. Livre direita, chama solo 12 no 19. 29, 3859. E 1-3325. Recife 13325, gol 1897. 551-4, vento 170 graus com 11 nós, livre decolagem, pista no 0, trip 551-4. Livre decolagem, 551-4. Alfa Juliette 073859. O R5973, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 3, 1-0, via Upper Whisky 58, decolagem pista 1-0, após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 1-19-35, aciona 5026. É o controle 5026 transponder. 5026 no transponder, chama pronto, pushback, acionamento, Rio 5973. Chamará. Cadê Daniel? E na aproximação, e o ATR da trip também decolou, ainda mantendo o pro decolagem. Mantenha o ponto esperar. Mantendo o ponto esperar, 2507. Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Romeu, Quebec Lima, tá na final visual, baixado de trabalho. Afirmativo, Papa Tango Romeu, Quebec Lima, o time entrou no 07, o vento 180 graus com 10 nós. Tráfego avistado, tem livre pouso, pista 10, o Romeu, Quebec Lima, 180 com 10 é o vento. Viente, está livre o pouso, Romeu, Quebec Lima. Após o pouso, pátio é 1? 3, se possível. Pátio 3, sente. Tá 3507, tá visual com o Seneca na final? Afirmo, tá visual, 3507. Afirmativa, após a passagem do Seneca, a linha mantém cabeceira 10, tá 3507. Após a passagem do tráfego, a linha mantém pista 10, 3507. Alfa India Bravo, copia? Copia. Autorizado Teresina, nível 280, decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda, subida Momo, Albo, após direto Petrolina, após direto Teresina. A frequência do controle 1-19-35, aciona 5025. Direto Petrolina, após Teresina, controle 1935, transponder 5025, Alfa India Bravo. Correto, 5025, chama pronto, pushback, acionamento, Alfa India Bravo. Camarada, pushback, Alfa Bravo. Salvador 3153, bom dia. 3153, bom dia. Para o push no 09. Autorizado, chama táxi, Sultan 3153. Camarada. Romeu Quebec Lima no solo 09, lidera à direita, táxi via Alfa, quais são? Prossegue em frente, quilo até o pátio 3, atento ao balizador. Romeu Quebec Lima. Pronto, parado. tentar fazer o voo, vamos ver como é que ele vai. Lamento pushback, o Rio 95973. Autorizado no Pad 3, chama táxi, o Rio 5973. Agora para o táxi, cross 73. Pad 10, vento 170 graus com 10 mais. Ventana na 10, 3557. That's 9880 joining ILS 10. São 3597, decola os 11. Chama agora o controle 119.35, bom voo. Para o controle, sala 35, bom dia. Geral Serra Delta Lima, prossiga. Muito bom dia a todos. Serra Delta Lima solicitou autorização de revoque da aeronave do pátio 3 para o pátio 4. Te aguarda autorização, Sideral Serra Delta Lima. Mantenha a posição. Ciente, Serra Delta Lima. Guia down. Abra. Táxi, o TAN 3153, 104 é o POB, o alternado é com fins com 4 horas. Zero clear to land runway 10, the wind is 170 degrees, 13 knots. Quando é 10, mas não é isso. No ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10, 17, bom voo. 86.17, obrigado, bom serviço aí. Sideral Serra Delta Lima na escuta. Prossiga, torre Serra Delta Lima. Confirme a remota do PAD 3 que se encontra é a 02. Torre 02, é a consideração do centro Delta Lima. Perfeito, autorizado inicial reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Sideral Serra Delta Lima. Serra Delta Lima, ciente, reportará no ingresso da principal. American 980 on the ground, that's 15, turning right and contact Salvador Ground 121, decimal 9. Okay, return 29, American 980. Toyota 3153, bom dia novamente, estamos prontos. Tia Alfa no ponto de espera, Torre 186, 1097 no ajuste, bom voo. Oh, Grand American 980 is clearing on Alpha. American 980, taxi via Alpha and coming back approaching taxiway Juliet. Okay, straight ahead, call you approaching Juliet. Então, 3153, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 10 nós. Ok, tá livre a decolagem 3153. Som. Oscar Juliette, Salvador para Itapetinga, o nível 105 visual. Confirme a radial e a distância de Salvador. Gente, aguarda a cópia, o Oscar Juliette. Oscar Juliette, confirme, o pátio se encontra? Gente. O Alfa ainda é bravo na escuta. Torre, Salvador, Rio 5973, espera dar um novo, deve ser pronto. E o 5973 ali, mantém cabeceiro no zero. Mais um 15, 20 minutos. Seguinte. Brica 980, taxi via Juliet Gate 11. Juliet and which? 1-1. Roger. Espere, comandante, só estou aguardando o Recife acertar o seu handoff. Ah, legal. Salvador, TAM 3153, bom dia. Bom dia, 3153, conforme autorizado, vigilância. Graças. Pode voar da ela? Pode. Ali, ó. 3517, Recife, 13325. Agora com Recife, 13325, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Ok, confirmando após a passagem do América à frente, está autorizado.